Me deram a vida e agora querem me tirar lá. Me deram o mundo e eu não posso usufruir. Me tiram direito de viver dentro do mapa. Fomos nós quem descobrimos e é quem tem que sair. Desde o primeiro respiro, as batidas do coração, já nasci condenado junto com os meus irmãos, esquecidos, excluídos por uma sociedade que só lembra de nós quando nós invade a cidade. Porque não pensou quando pedimos diversão? Mas não, só mandou os camburão. Podia ter construído escola pra estudar, mas nos trouxe de vários tipos pra se drogar. Seria possível ter alguma biblioteca no lugar dos oitão, carrinho e bicicleta? Seria possível inverter a moeda no lugar da exploração amarela e boneca? Eu sei, eles querem ver os moleque na ilha, formado na boca, pós-graduado na quadrilha. Ainda quer julgar adolescente como adulto, não sabe da real, não vive nesse mundo. Mas é assim, infelizmente vai vendo crescendo em meio vielas, contaminados ao extremo. Depois quer reclamar que foi sequestrado. Não digo que isso tá certo, mas sim que tá tudo errado. E atira clique, clique, boom, a desigualdade. Vivo no dia a dia e sei que isso é verdade. Não querem ver a gente informado e bem sucedido, lutando por direito e não votando nos bandidos. Quem vê de ajudar, chega aqui e aponta, mas não esquece, cada um segura sua bronca. Quer piorar ou ajudar? Não tô entendendo nada. Tira o crime dos moleque e as meninas da beira da estrada. Imagina seu filho tirando 10 de ponta, saindo grandão, mas igual barata tonta. Se é isso que cês querem, jogar a merda pra cima. Protege o QG e vai jogando inseticida. São vários moleques sem estrutura nem incentivo. Quer comparar ele com os políticos bandidos? Uso as palavras de sempre. Não passo pano que rasga, não jogo no time do creme. Vários BO pra resolver e a culpa é de quem? Falam na TV, menor não paga o que fez. É fácil apontar, julgar de ladrão. Agora corta aqui pra mim, cê já entrou na fundação. Me deram a vida e agora querem me tirar lá. Me deram o mundo e eu não posso usufruir. Me tiram direito de viver dentro do mapa. Fomos nós quem descobrimos e é quem tem que sair. O Brasil não é campeão, só no futebol é boi corta vidas. Passa tipo um cerol, deixar na corda bamba as mães de barriga, com mais cinco pra criar dentro da periferia. Que ali percorre vários problemas sociais, não nasceu ali. Quero saber então quem traz. Quem plantou a maldade nessa terra artesanal? Se no começo fosse o bem, estaria sensacional. Qualidade de vida é um direito, mais de 500 anos. E é claro o preconceito, ele pediu um brinquedo, mas deram coisas de adulto. Pensaram em enganar, vamos formá-los em burros. Pegar investimento em segurança, educação, investiram em um jeito de jogar ele na prisão. Sem carrinho de fricção, nem rolemã, só as armas e as drogas. É guerra do Vietnã. O pai não se encontra mais, não foi sozinho, foi viver junto de vários que pisou nesse caminho. E lhe sobrou o que pra sustentar cinco irmãos? Uma vela e uma mãe toda noite em oração. Ganhou uma vida, uma história escrita. A cada dia vivo pra ele é uma conquista. Trabalhando na boca, pulando nos quintal. Formado na rua, faculdade de mil graus. Por quê? Você sabe responder? A vida toda ele só queria vencer. Só gostaria de seguir o conselho do pai. E um milhão pra sair, então nem vai. Mas ele foi, igual ao pai. Saiu aquele dia e não voltou mais. Seu nome foi apagado do livro da vida. Essa é vida bandida, não há outra saída. E agora, quem chora? Mais uma vez, sem chão, sem conforto, com vida. Talvez. E a culpa é de quem? De quem? E a culpa é de quem? Aí, culpa não é nossa não. Em homenagem aí, São José chora. Salve Boca, tá com nós. Me deram a vida e agora querem me tirar lá. Me deram o mundo e eu não posso usufruir. Me tiram direito de viver dentro do mapa. Fomos nós quem descobrimos e é que